ele prospera, mas ele é um homem de sucesso, ele não é um homem de bem. E lá pelas tantas, nós estamos vendo aí as corrupções da vida, nós estamos vendo os desenganos, as tristezas, porque nada, absolutamente nada, substitui aquilo que nutre a alma. As coisas são meios, não são fins. Se elas não tiverem mediando a minha evolução, e se elas forem transformadas em fins absolutos, eu estou perdido, vou ser infeliz. Por mais rico que eu possa ser, por mais status que eu possa ter, prestígio que eu possa acumular, eu vou ser infeliz, porque a felicidade está relacionada a um grau de satisfação do ser para consigo mesmo, consciência, e a satisfação das necessidades básicas. Isso é o que corresponde ao mínimo a que o homem possa conseguir felicidade, agregado a essa visão de futuro, conforme os Espíritos disseram Allan Kardec na última parte do Livro dos Espíritos. Você falou que nós temos que assumir o papel de mãe e de pai. O meu filho, hoje com 23 anos, eu nunca tinha me sentido realmente como mãe. E eu tinha muitas dificuldades assim, na minha relação com ele. Até que um dia nós sentamos e conversamos sobre essa questão. E eu coloquei, fui bem clara com ele, que eu tenho como irmão, o sentimento é de irmão. Depois disso, a nossa relação ela vem amadurecendo de uma forma assim fantástica. O papel de mãe eu tento fazer, mas eu confesso que ainda é muito difícil. Eu gostaria que você colocasse alguma coisa a respeito. Às vezes, nós desempenhamos papéis que nós fracassamos no passado, ou papéis que nós não temos treinamento. Às vezes, nós estamos sendo mãe pela primeira vez, mãe adequada. Sempre fomos espíritos que não ocupamos essa posição, e quando ocupamos, abrimos mão desse papel. E agora, às vezes, a gente vem treinar a ser mãe. Muitos companheiros me dizem isso: Alberto, parece que eu estou sendo mãe pela primeira vez. Quer dizer, é uma mãe ainda crua, é uma mãe que traz no seu repertório espiritual pouca bagagem nessa área específica. E por isso a gente vai se treinando. A reencarnação coloca nesse papel para a gente ampliar o nosso potencial espiritual. Porque a rigor, nós todos somos espíritos, ninguém é esposo de ninguém, pai nem filho de ninguém, nós somos todos espíritos, filhos de Deus. E desempenhamos esses papéis sociais que nos ajudam a ampliar a nossa capacidade de amar. Amar de pai, amor de filho, amor de neto, amor de avô, amor de esposo, são facetas que me ensinam e me estimulam a ampliar a minha capacidade de amar. Mas eu não sou pai, eu estou pai. Por isso que Aloysio de Brum tem aquela fala poética e bonita, quando diz que nossos filhos e nossas filhas não são nossos filhos e nossas filhas. São filhos e filhas da ânsia da vida por si mesmo. Vem através de vós, mas não vos pertence, mostrando claramente a diferenciação. Podeis dar o vosso amor, mas não podeis dar os vossos pensamentos. Ele tem a cabeça dele, você não pode querer que ele pense como você. E vai seguindo na análise que ele propõe, muito bela, mostrando que os pais devem ser o arco e os filhos são as flechas. Esse manejo é importante a gente saber, para que a gente desse conta qual é o meu papel. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, assim, da minha experiência pessoal nesse processo de partilha. Eu sou padrasto, que é uma palavra horrível, né? Eu não suporto essa palavra, padrasto. A gente, até quando se refere a Deus, a gente costuma dizer assim: Deus não é pai, não é padrasto, é pai, né? É uma desqualificação, eu me sinto lá embaixo quando dizem isso. Você veja, né? Tanto é que eu quase não uso essa expressão. Eu uso assim: pai substituto, stepfather, outro pai, segundo pai. Eu vou inventando umas coisas para ver se encontro alguma que me agrade. Nenhuma me agradou inteiramente. Mas o papel da relação de padrasto com enteados, enteadas, é um papel específico. Você não é pai. Você não pode tratar os filhos que não são seus como se fossem seus. Se você chega muito, você corre risco de invadir um terreno extremamente sagrado. O enteado, ele tem um outro papel para desenvolver com o padrasto. Porque pai é pai, mãe é mãe, padrasto não é pai, não é mãe. Então, ele é uma outra interação que você tem que construir com muita delicadeza. Aí o cidadão chega para casa.